ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é terça-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês, dia da secretária, né? Parabéns às secretárias que desempenham tão brilhantemente as funções, mas nós estamos na reta final da campanha eleitoral. Domingo compareceremos às urnas e nós vamos tratar durante toda essa semana, como já começamos ontem, vamos hoje até sexta-feira tratando dessa questão. Hoje vamos falar um pouco de ética nas eleições. Eu estou aqui no estúdio com o João Ricardo Rodrigues Viegas, que é doutorando em Ciências Políticas e professor do IUPERJ, com o João Félix Júnior, que é professor de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, IESP, da UERJ, e também é o idealizador e o principal mantenedor aqui do manchetômetro, que eu já abri no computador aqui na minha frente para a gente ver o que é. Nós vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho. E finalmente, terceiro lugar, o Guilherme Simões Reis, que é professor de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu vou começar, vamos abrir essa conversa aqui. Eu já disse a vocês que o assunto é vasto e a gente pode falar à vontade, não precisa esperar a intervenção do mediador aqui. Não é como debate de televisão que tem réplica, tréplica. Você tem 42 segundos e 3 décimos aqui. Eu vou abrir com o João Félix para ele explicar esse manchetômetro, que eu acho interessante essa ideia do manchetômetro, e quando surgiu e o que se propõe, qual é o endereço, como é que é. Bom dia, João. Bom dia, Augusto. Bom dia, Guilherme. Bom dia, João. João Ricardo. O manchetômetro, é um site, acima de tudo. Ele é, o endereço dele é www.manchetometro.com.br. Funciona também se você puser .com.net. Mas ele também é mais que um site, porque ele parte, na verdade, de uma pesquisa acadêmica que a gente fez com as eleições de 2010, na qual o nosso objetivo é fazer o que se chama estudo de valência da cobertura que a mídia faz das eleições. O que é a valência? A valência é quando você avalia se é uma notícia é contrária, a favor ou neutra em relação a um candidato ou a um partido. Então a gente fez esse estudo de 2010, esse estudo estava se concluindo esse ano, e aí a gente pensou, o que a gente vai fazer em relação à eleição de 2014? Como o trabalho acadêmico é um trabalho que demora muito para produzir resultados, a gente pensou o seguinte: por que não fazer um site que seja um serviço que apresente os resultados diários da cobertura da mídia? E é isso que a gente fez. A gente criou um site que tem várias páginas, na qual a gente avalia diariamente. Você tem um grupo de mais de 15 pessoas trabalhando. Os jornais, as capas de Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo e o Jornal Nacional também são assistidos ou lidos. Né? E a gente classifica cada matéria. E aí depois a gente faz gráficos mostrando qual é o viés ou não dos três jornais e do Jornal Nacional. Né? Isso só na política? Só para as eleições. Só para eleições. A gente faz candidatos, a gente faz partidos políticos, a gente faz também noticiário de economia e noticiário de política. Que está ligado, né? As coisas ligadas. Agora, porque você falou o Jornal Nacional, só o Jornal Nacional ou os outros jornais, telejornais? Telejornais não, só o Jornal Nacional. Isso porque a gente tem uma capacidade limitada, quer dizer, eu não tenho... as pessoas são voluntárias que trabalham no nosso setor. Se continuar nesse ritmo que nós estamos vendo aí, vocês vão acabar sendo a grande audiência do Jornal Nacional no final da campanha. Vamos fazer o seguinte. Posso só... Claro, claro. Só terminar, claro. Né? Falo que eu acho muito importante, ao falar de ética na política, a gente estender essa discussão de ética sobre o jornalismo. Porque o jornalismo, na verdade, é o principal instrumento de informação do eleitorado. Então, se a gente não avalia criticamente como o jornalismo informa os nossos eleitores, a gente perde uma grande parte do que é a discussão da ética na política. E eu acho que há problemas graves na maneira como o jornalismo brasileiro vem cobrindo política e particularmente as eleições. É verdade. Aliás, eu acho que nós vamos voltar já a essa questão da cobertura da imprensa, porque ela não apenas acompanha, mas ela tem sido determinante na formação da cabeça das pessoas, né? Faz da cabeça do eleitor, tenta pelo menos, né? Queria que o João Ricardo Rodrigues Viegas entrasse nessa conversa aqui, fazendo a sua inaugural. Está ganhando áreas de debate, né? Esse negócio aqui não é, a ideia não é essa. Bom dia, João Ricardo, vamos lá. Bem, bom dia. Eu acho que um ponto interessante, já que a gente está fazendo uma abertura, uma discussão sobre esse tema, seria a gente discutir também um pouco nesse espírito, né, de eleições. Qual é a figura da... como a ética, ela se apresenta, né? Entendendo a ética como, digamos, um conjunto de medidas que não respondem exatamente a uma proposta moral, mas, assim, um conjunto de medidas esperadas, né? De um candidato ou de alguém que venha a se candidatar. Eu acho que, por exemplo, alguns elementos são bem interessantes, né? A história política brasileira, ela mostra, né, uma ausência, né, uma mistura entre o público e o privado, uma ausência de uma preocupação muito forte com a ética. E que, de tempos em tempos, a gente está vendo uma evolução nesse processo, né? Um maior tratamento da ética, né? De padrões éticos, né? Ficha limpa, etc. São medidas. Mas eu acho que existem alguns temas, que inclusive aqui pegando a abordagem do João Feres, é muito importante da gente analisar, né? Pensando exatamente, né, que domingo a gente vai ter as eleições, o que a gente deve pensar especificamente em relação a uma atitude ética, né, de um político? O que a gente tem que amarrar principalmente é que esse político, ele tem que se comprometer, e ao se comprometer ele tem que comprovar o que ele está fazendo. E a mídia, ela, de certa forma, ela retoma um padrão extremamente individualista, né? É mais ou menos transformar. A gente tem um excesso de apresentação de presidenciáveis, representa uma ideia de transformar o presidenciável no super-homem. Né? E o presidenciável não vai decidir tudo, né? Os temas são extremamente mal abordados, né? E aí eu acho que é uma limitação ética, né, do ente jornalista que discute isso, somado a uma limitação ética do próprio candidato, que sabe, tem ciência de: ah, eu vou construir 5 milhões de casas. Tá, como? Apresenta isso. Apresenta todo o seu ministério, né? Todas as linhas de política econômica, se você como você vai combater a inflação? Não é só eu vou combater a inflação. Isso é senso comum. Vou construir casas, vou aumentar a renda, né? Vou tratar do meio ambiente. Como isso é feito? Eu acho que é um tema que cabe a esse entrosamento, né? Qual é a postura desses candidatos eticamente? A verdade é que parece que ficam chovendo no molhado. Assim, todo mundo é a favor da educação, todo mundo é a favor do pleno emprego, todo mundo é a favor. Não, todo mundo agora vai continuar com Bolsa Família, ninguém é contra Bolsa Família. Antes era, agora não é mais. Ainda, esse tipo de coisa, isso vai muito também não só do manchetômetro, do termômetro, né, dos institutos de pesquisa, mas isso também é assunto para daqui a pouco. Vamos passar agora aqui para o Guilherme Simões Reis, que é professor de ciência política da Unirio. Bom dia, Guilherme, queria que você fizesse a sua introdução aí. Bom dia, Golo, é um prazer voltar aqui ao programa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, João Feres. Bom dia, João Ricardo. Bom, eu acho que primeiramente a gente está discutindo ética na política. Eu acho que me sempre preocupa muito a recorrente redução da política à discussão ética. É corrupto, não é corrupto? Vou votar no mais honesto, não sei o quê. Eu acho que é fundamental restaurar a discussão política, restaurar a discussão sobre projetos, a discussão programática. A verdade é que é oportunismo haver candidatos que desviam a discussão programática, desviam a discussão sobre políticas públicas, desviam a discussão sobre quais são as prioridades, porque obviamente os recursos são limitados, você tem que ter prioridades, e discutem porque eu sou mais ético, eu sou mais honesto, você é menos honesto, você é menos ético. Então, acho que é fundamental, e a mídia tem uma responsabilidade por isso, porque ela incentiva com frequência esse viés, né, esse desvio. Eu acho que é fundamental que o eleitor preste mais atenção nas propostas, mais atenção no que os candidatos já fizeram programaticamente, né, em quais são as propostas que eles têm para implementar, que eles querem implementar, e como o João Ricardo disse, como eles vão implementar, não é? Porque não adianta dizer que eu vou fazer tudo, vou fazer acontecer, se não diz como vai fazer, de onde vai tirar o dinheiro. Não é? Também é uma coisa que ontem eu estava observando isso com uma pessoa num comentário, a gente estava passando de ônibus na rua e dizendo, olha, coisa interessante, as eleições presidenciais, parece que nós estamos na sétima, parece que essas eleições presidenciais entraram na rotina cívica do país. Quer dizer, o Brasil é um país que a cada 2 anos tem eleição e tem um colégio eleitoral crescente a cada eleição, e é um voto, não é facultativo, é um voto obrigatório, ou seja, a participação das pessoas, ela é obrigatória. E a gente está vendo, eu não sei se isso é sinal de um amadurecimento, vocês sabem melhor do que eu isso aí, mas o fato é que eu não vejo mais aquele clima de Copa do Mundo que tomava conta das eleições, de passar de repente aquela caravana de um candidato sacudindo bandeira, gritando, saindo na porrada na rua, no Brizolândia, lembra disso? Que tinha essas coisas, né? Você via isso acontecendo nas primeiras eleições presidenciais, hoje você já não vê. Diga lá, Félix. Eu acho que foi muito interessante que você tocou nesse assunto, porque as pessoas, eu acho que perdem um pouco de dimensão, às vezes, a importância das eleições, e eu acho a importância que elas ocorram de 2 em 2 anos, ao contrário, por exemplo, de algumas propostas que tem aí de transformar as eleições de 5 em 5 anos, ou de juntar todas as eleições e colocar todas numa data só. E também a importância do voto obrigatório. Por quê? Porque exatamente durante as eleições que o cidadão comum, né, o eleitor, o leitor, a pessoa que ouve rádio, fica mais interessado sobre política, né? E é exatamente que começa a discutir com seus pares, começa a ouvir propaganda, olhar de uma maneira crítica a propaganda. As pessoas não aceitam as propagandas de uma maneira, as pessoas não são uma tábula rasa, na qual, um papel em branco na qual você imprime o que você queira, muito pelo contrário. E é importante que tenha toda essa discussão na sociedade, se discutindo com o taxista, com a pessoa na banca de jornal que você vai comprar. Esse momento da eleição, concordo com você, não é tão quente quanto antes, mas talvez seja legal que não seja tão quente, mas ainda seja uma atividade muito maior que durante o tempo que não existe eleição, e as pessoas simplesmente recebem muito mais passivamente as notícias da mídia. Eu acho que por isso que nesse momento agora, a mídia inclusive é colocada um pouco, não contra a parede, mas com uma certa desconfiança, porque as pessoas têm outras fontes, né? As coisas começam a circular, e eu acho isso fundamental para a democracia. Na verdade, eu acho que os meios, as redes sociais, os meios eletrônicos de comunicação e essa comunicação instantânea, que isso já vem desde 2013 com a mídia ninja, a gente viu a instantaneidade. A própria polícia hoje, antes de bater, tem que olhar para os lados, porque vai ter alguém filmando em algum lugar. Então, isso também bota a mídia, não é como você disse, não é, mas eu acho que bota a mídia na berlinda. A mídia fica ali, o pessoal já sabe o que é. O Globo vai dizer isso, a Folha vai dizer isso assim, assim, o Estadão vai dizer isso assim, assim, o Jornal Nacional, que vocês seguem no manchetômetro, vai dizer isso assim, assim, vocês seguem o Jornal Nacional, porque ele é o paradigma dos telejornais, de maneira geral, você não tem. Aí ele diz, não, o Boechat na Band, não sei o que, é a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco. Eu vi o encontro da Dilma com os blogueiros, e o jornal, todos os jornais deram, mas o Jornal da Band foi o único que teve o cuidado de registrar que a Dilma falou na lei de meios, entendeu? Os outros não falaram nesse assunto, parece que o assunto arrepia todo mundo quando fala em lei de meios, porque eles veem nessa nova lei, nessa regulação da mídia, uma ameaça à liberdade de imprensa, pelo menos é isso que eles dizem. Então, isso é... Fala, deixa eu falar. Deixa eu só... eu acho que é um ponto que a gente, né, que cada vez mais vem me preocupando, que é até essa discussão entre redes sociais e mídia. Eu estava até há pouco tempo participando de uma reunião na Fundação Konrad Adenauer, E, né, o que foi interessante, estava com outros cientistas políticos de São Paulo, um rapaz trabalhando numa ONG lá na Amazônia, e foi interessante que a gente chegou num ponto em comum. A gente começou a olhar, por exemplo, até que ponto essa discussão, hoje eu acho que o termômetro, né, das discussões políticas, ele está tão acalorado que você está chegando a um ponto de intolerância. Né? Se você faz algum comentário, por exemplo, no Facebook, Twitter, etc., oferecendo a sua opinião, o seu direito de manifestação, as oposições vêm tão, de forma tão vorazes, né? Eu acho que isso me preocupa um pouco em relação à mídia. A essa mídia de rede social, certo? Separando. Né? Porque a gente está muito acostumado a receber a informação, né? E o que eu acho interessante é a gente sentar aqui e debater. E, né, digamos, se o João apresentar uma posição, o Guilherme apresentar outra, eu vou olhar no olho dele e vou falar, não, olha, veja bem. Né? A mídia social tem uma coisa interessante, né? Eu falo e desligo o computador. Então, estou nem aí pro debate sadio. Então, eu até me preocupo se a mídia social hoje, né, eu acho que caberia um estudo, uma reflexão, se essas mídias, elas efetivamente abrem um espaço de discussão ou, na verdade, é só um discurso de intolerâncias. Entendeu? Eu concordo bastante com o ponto do João Ricardo. Eu acho que o que eu percebo, né, um olhar leigo, tá? Não é um olhar, um estudo... redes sociais, enfim, mas existe muito pouca discussão de fato, né? São discursos que são colocados e pronto. Porém, a verdade é que as redes sociais possibilitam uma divulgação muito maior de mídias alternativas, né? Como os blogs, por exemplo. Os blogs estouram grande parte das redes sociais. Não é que todo mundo entra no blog todos os dias. Na verdade, há uma circulação muito maior das notícias publicadas nos blogs, né? E isso diminui o poder da meia dúzia de famílias que controla os principais meios de comunicação. Agora, se a gente pensar também que essa é a segunda eleição que nós temos em que as redes sociais têm alguma participação efetiva realmente, porque já em 2010 o TSE começou a se preocupar, saber se ele ia legislar ou não sobre campanhas nas redes sociais, e isso se mostrou inviável, né? Isso aí, quer dizer, eu acho também que há um componente aí de novidade, que a coisa, assim como as eleições foram uma novidade, hoje nós estamos na sétima, daqui a mais duas eleições, incluindo as de vereador, nós estaremos com a mídia social cumprindo a sua função, as redes sociais cumprindo a sua função e só, nada além disso. Diga, Félix. Permita-me discordar parcialmente do otimismo de vocês. Eu acho que a gente tem, na verdade, um problema fundamental, estrutural, para o qual a gente não tem uma solução ainda, qual seja. As redes sociais são realmente, concordo com vocês, uma contribuição, uma adição ao debate público, ao debate político do nosso país, do mundo em geral, né? Por permitirem que as pessoas, como você disse, comuniquem coisas rapidamente e tal, e troquem, transacionem opiniões de uma maneira muito mais eficaz e geral do que se fazia antes. Mas as redes sociais têm um calcanhar de Aquiles em relação à grande mídia. As redes sociais não produzem conteúdo, produzem muito pouco conteúdo. Então, o que você vê nas redes sociais é, na verdade, debates de opinião sobre o conteúdo que é produzido ainda no Brasil e em grande parte do mundo pelas grandes empresas tradicionais que no Brasil pertencem a essas grandes famílias. Não é verdade? Que é Tivita, o pessoal da Folha de São Paulo. São as sete famílias, né? Donas da mídia. Então, isso é um problema seríssimo. O que acontece com as redes sociais? Elas não têm um modelo de negócio que permita com que elas tenham receita para pagar jornalista para produzir conteúdo, né, no chão de fábrica, ou seja, mandar gente para a rua para produzir notícia. Então, se você pegar esses grandes sites, né, mas a mídia ninja é muito pequena, eu pensei que a mídia ninja, né, realmente fosse ter um impacto muito maior, mas ela de fato desapareceu. Ela esvaziou. Ela foi em função dos movimentos de rua, né? Parece que foi isso. Ela não é nem enfrenta uma rotina de pautas diária de alimentos. É difícil. É difícil. Essa estrutura que você falou, né? Exato. E eles têm ainda, apesar de estar em crise o jornalismo tradicional, as grandes empresas estão todas em crise. Então, na verdade, crise econômica. O modelo de negócio deles também está ruindo por causa da internet. Você tem uma emigração, ou seja, fugiram da receita deles. Tanto os assinantes quanto quanto os anunciantes. Ou seja, as duas principais. Aliás, os anunciantes é que pesam mais nessa história aí, né? E aí, mas por outro lado, você não teve esses anunciantes e assinantes na internet propiciando um modelo de negócio que pudesse criar conteúdo. Então, por isso você vai nos blogs hoje em dia, nos grandes blogs, os blogs mais famosos, e eles geralmente têm o quê? Notícias da Folha de São Paulo, do Estadão, do G1, mas as pessoas comentando e fazendo uma outra interpretação daquilo, mas não sendo capaz de produzir uma informação. Agora, Félix, tem uma coisa também, por exemplo, existem os portais grandes de conteúdo que se propuseram a fazer uma, o conteúdo jornalístico, né? O Terra tinha, o Terra demitiu mais de 100 jornalistas agora recentemente. O UOL se propôs a fazer isso também e vem fazendo isso também, mas vem sofrendo muitas críticas. Eu acho que uma análise rápida, superficial, a mídia, essa mídia eletrônica, essa mídia de computador, ela está seguindo o modelo da mídia impressa, da mídia tradicional, convencional, e isso faliu. Mas vejamos, quem são esses portais aqui no Brasil? O Terra, eu não sei exatamente a que grupo econômico pertence o Terra. Ele não foi comprado pelo Estadão? Não sei. Mas a gente tem a agência de notícias, o OL, G1 do Globo. E a agência Estadão. Né? É. A única agência que a gente não tem, que não pertence, é a EBC. Né? A agência da... agência pública. Tem uma agência pública. Que é comunicação pública, que é outra conversa. É muito importante ter isso. E mesmo assim segue os padrões, né? As linhas gerais. É impressionante como a agência pública segue os padrões da mídia privada. Em vez de criar uma coisa alternativa mesmo, alternativa no bom sentido do termo, né? Ou seja, agendar notícias que não aparecem na mídia pública, ou opiniões que não são as opiniões majoritárias que a gente vê por aí, porque a mídia privada está muito concentrada só num campo, né? No campo oposicionista. É impressionante isso. Eu acho que não há uma concentração tão forte de mídia contra um governo como hoje. O manchetômetro mostra isso claramente. Porque mesmo no Getúlio, você vê, no Getúlio, no período democrático, tinha um jornal. Tinha a Última Hora, né? Hoje você não tem nenhuma Última Hora. Não tem. É um jornal diário. E você tinha uma variedade de jornais também, que o seu manchetômetro seria impossível, porque você tinha que ter. Só no Rio de Janeiro você tinha mais de 20 jornais diários. Não é? Quer dizer, hoje você tem a hegemonia do Globo. O Jornal do Brasil é só eletrônico, o Dia, que é independente, o Extra, que é do Globo, da Infoglobo, e por aí vai aqueles outros menorzinhos que ninguém interessa, não tem interesse. E isso não só cria essa desproporção que o manchetômetro mostra, né, de uma mídia muito oposicionista, como o tipo de tema abordado, né? O que o João está falando, João Félix está falando da importância de ter um noticiário alternativo, é que você vê o peso que é dado, por exemplo, o valor do dólar, como está a Bolsa de Valores. Qual o percentual da população brasileira que investe em ações? Exato. Que peso tão grande tem, como está a Bolsa de Valores? E coisas que interessam diretamente as pessoas, né? Por exemplo, como são as concessões de serviços públicos, por exemplo, para empresas privadas. Isso aí é tratado de forma totalmente superficial, ignorado. Deixa eu só fazer um complemento muito pequeno. Quanto de saneamento público está sendo implementado e desenvolvido no Rio de Janeiro? Né? Quase a metade do Rio de Janeiro não tem saneamento público nem tratamento. Eu acho que, por exemplo, eu acho que isso interessa muito mais, né? O cronograma de obras da SEDAI interessa muito mais ao cidadão brasileiro do que a Bolsa de Valores. Entendeu? É a mesma história também da a inflação esse mês. Eles dão uma importância a isso. Maior que para o emprego. Foi 0,6% maior do que. Então, quando foi mês passado? Isso na cabeça das pessoas não mudou o preço. Não é? Os preços vêm mudando, na verdade, ao longo do tempo. Mas mesmo assim, querem vender a ideia de que nós estamos à beira do catástrofe. econômica. A gente tem uma... Sem fazer propaganda, no Manchetando tem uma página só da cobertura econômica. E a gente faz desde o começo do ano, na verdade. Se você olhar o gráfico aí, você vai ver que a quantidade de notícias negativas da economia brasileira parece que a gente está em plena crise econômica, em recessão. E não é verdade. Nós vivemos um pleno emprego, né? Exato. Isso, não é assim. A taxa de emprego, de desemprego no Brasil foi de 4, não sei o que lá. É, mais 0,1% maior do que a taxa de fevereiro de 2002. Assim, sempre procuram jogar enquadrar notícias. Em comparação com o igual período de 2013, nós não estamos nisso aí. Qual é o dado que pode ser negativo? Exato, sempre procuram qual é o dado. E aí a gente joga nisso aí. Eu vou voltar puxando agora o assunto aqui, de novo para a questão da ética. Mas antes da gente entrar, porque a ética também entra nesse negócio de como é que a mídia se porta diante dos acontecimentos e do papel que ela tem como quarto poder. Originalmente se chamava o quarto poder, né? E até explicar o que é isso aí. Mas antes disso, eu quero lembrar você que está ligado aí, que nós estamos aqui na Rádio Nacional do Rio, no programa Tema Livre, debatendo ética nas eleições. Estamos na reta final da campanha eleitoral com o João Ricardo Rodrigues Viegas, professor de ciência política e professor do IUPERJ, é isso? Não? É, né? Do IUPERJ, exatamente. É o João Feres Júnior, que é do Manchetômetro e que é professor de ciência política também do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, e o Guilherme Simões Reis, professor de ciência política também da Unirio. Muito bem, voltando a essa questão da ética da imprensa, eu queria que a gente situasse isso, mas agora falando do discurso dos candidatos, o discurso, nós falamos aqui no início dos programas, os discursos são pouco programáticos, os partidos são pouco programáticos, na verdade parece que a gente tem sempre um embate aqui, o bem contra o mal, é sempre um fla-flu, uma coisa esquisita, né? E aí alguém está entrando de novo nisso aí, a Marina está entrando como elemento novo, e aí como esse elemento novo ela cresceu e agora está voltando à sua dimensão real. Em resumo, esse discurso ético, como é que vocês veem que ele está acontecendo? Fala. Bom, eu acho que essa eleição, obviamente, é uma eleição muito importante, né? É a primeira eleição desde 1989, em que a polarização não é entre PT e PSDB. O PSDB claramente encolheu muito com a novidade da Marina Silva, né? E agora nós não sabemos, tá uma vai ser no Photoshop aí para ver quem vai pro segundo turno com a Dilma Rousseff. Se vai ser a Marina Silva ou essa, né? Haverá segundo turno. Eu acho difícil não haver. Pois é, mas se haverá, porque o que estava falando aí, você está vendo o Datafolha sexta-feira. Eu estou balançando isso aí, né? Exatamente. Hipótese, mas, sim. Mas sobre programas, eu acho o seguinte: é claro que há contradições, nem sempre são muito claros os programas, mas o projeto do PSDB e o projeto do PT são projetos que têm uma certa coerência, né? Eles são... As pessoas sabem já o que é, não só porque eles já estão aí há mais tempo, porque já governaram, mas porque sinalizam direções mais claras. Eu acho que se, no primeiro momento, se discutia, é empobrecedor para a política brasileira ter essa polarização, e é mesmo, né? Ter uma outra força fazendo proposta de outras, mobilizando outra, politizando outras questões, seria saudável para o debate público, né? Mas, por outro lado, o que aconteceu foi que o surgimento da candidatura da Marina Silva não fez isso. Fez o contrário, né? Eu acho que é pernicioso o que está acontecendo. É um debate despolitizante, de criminalização da política, de criminalização dos partidos políticos, né? Como se os partidos políticos fossem um problema para a nossa política, quando eles são o canal de mobilização das principais questões. Da cidadania, né? Exatamente. E fala que... E condena alianças com os partidos políticos, quando os partidos políticos são eleitos pela população, né? Eles têm, a força que eles têm na Câmara, podemos pensar, eles realmente representam a população. votação, aí podemos discutir outras questões, né? Se a gente aumenta o caráter partidário do nosso sistema eleitoral, a gente adota financiamento exclusivamente público de campanha, que eu acho que seria revolucionário para a nossa política, né? Aumentaria a qualidade, muito a qualidade da nossa Câmara. Mas a questão é claro que ela tem que fazer aliança com os partidos. E mais, ouvi alguns cientistas políticos preocupados, né? Se a Marina se eleger, vai ser problemático, que ela não vai conseguir construir uma coalizão sólida, vai ter crise de governabilidade. Eu apostaria o contrário. Eu apostaria que ela vai conseguir tranquilamente, ela conseguiria tranquilamente formar uma coalizão sólida. E incluir PMDB, e incluir PSD. Ou seja, a questão não é se ela faria ou não faria. O problema é que é um estelionato eleitoral ela dizer que não vai fazer isso. Essa é a questão. Eu duvido que ela não fizesse. E se a gente for voltar na história um pouquinho, voltar a fita aí, desde quando que o PMDB não é governo, né, gente? Isso aí. Vai falar. Eu gostaria de, na verdade, colocar essa questão um pouco relacionada ao que eu falei antes e ao tema desse programa, que é a questão da ética na política. Porque eu acho exatamente que no período eleitoral é o período em que a gente consegue ir além da questão da ética na política. Porque o que acontece? Fora do período eleitoral, hoje em dia no Brasil, tem sido, principalmente com a cobertura que a mídia fez do chamado escândalo do Mensalão, de uma maneira sistemática, você colocando a questão da corrupção, né? Reduzir a política só uma questão de ética, só uma questão da honestidade. Né? Porque a Marina, na verdade, ela lucrou muito com isso. Porque ela faz essa propaganda, ela se coloca como estando além da política, como bem disse o Guilherme, ou seja, governar sem precisar de uma aliança no Congresso, acima dos partidos, com os bons, né? E outra consequência de você ser apolítico ou antipolítico é o seguinte, que a política, na verdade, é um momento, isso que é interessante na eleição, na qual você toma a posição. Você fala, não, minha política é essa, é a favor, por exemplo, dos mais pobres, não, minha política é a favor dos homens de negócio, e você defende aquela posição. É melhor para o Brasil que a gente faça uma política a favor dos banqueiros e dos homens de negócio, por exemplo. Banco Central independente. Banco Central a favor da Bolsa de Valores. Não, é melhor que a gente proteja o salário das pessoas, na verdade, e o emprego. Essas são opções diferentes. Então, quando as pessoas fazem esse tipo de compromisso, eu acho fundamental. Isso politiza e coloca a questão muito além de se você, na verdade, cometeu uma corrupção aqui, uma corrupção ali, porque se a gente for procurar, todos os partidos têm casos de corrupção. Quer dizer, a Marina está isenta dessa história, porque ela também não está em lugar nenhum. Ela não estava em governo nenhum. O Eduardo Campos estava, quando ele caiu aquele avião, logo levantaram a história de que o avião era um fake, claro, aquele avião, entendeu? Claro. Então o Eduardo Campos sabia daquele negócio, o cara depois de morto, bicho, o cara estava respondendo acusações. Mas você veja que a própria crise que a Marina está passando agora, ou seja, essa desconstrução da Marina Silva, é exatamente porque a politização aumenta, não sei, e aí ela esvazia. Aí ela não toma posição nenhuma, porque ela é antipolítica, ela quer estar em todos os lugares, isso começa a aparecer, peraí, mas não é assim. A gente vai precisar desse dia, no domingo, a gente vai precisar chegar lá, mesmo que você fale, não vote ninguém. É claro, é verdade, fala. Eu vejo o seguinte, existe uma... Claro, vamos entender, né? Vamos tirar essa questão e entender, olha, o político, ele é uma figura que busca voto, né? Assim como o empresário busca lucro, é isso. E, né, cada um busca a sua estratégia, né? Por isso que se discute muito que política não tem moral, né? Quando a Marina entrou, ela viu uma oportunidade que vem das manifestações de junho de 2013. Que, olha, eu não acredito em partido porque o partido não me representa. Eu não acredito em político porque o político não me representa. Qual é a imagem que ela, né, se apropriou? Da imagem que não acredita no sistema. E é por isso que ela entra nesse discurso. Né? E como, né, o Eduardo Campos, né, teve o evento fatídico, né, que muda o cenário, assim como uma novela mexicana, né, ela entrou como a suposta viúva do Eduardo Campos e nesse período de luta ela cresceu. Isso pesou muito. O que eu acho, né, e aí assim, é uma questão de ética. Eu acho que os políticos eles tinham que ser mais transparentes em alguns pontos. Por exemplo, depois do Fernando Henrique, não fazendo defesa ao Fernando Henrique, etc., mas depois do Plano Real, né, se tornou senso comum o controle da inflação. Não se discute inflação, não se discute a opção de não vou pagar o FMI, não vou fazer isso e deixa a inflação correr. Não se discute. é tábula rasa. Você vai discutir o quê? Como eu vou adequar isso? Ou qual a estratégia que eu vou manter, né, os limites de inflação? Né? Bolsa Família. Não se discute Bolsa Família. É um tema que não cabe. Quem gritar contra o Bolsa Família cai. É por isso que era um contra e virar a favor. Todo mundo é a favor do Bolsa Família. Vou até aumentar o Bolsa Família. Todo mundo. Por quê? Porque é um plano social de longo prazo, né, que tem suas metas, e aí todo mundo quer virar o pai dele, né? Aí daqui a pouco, como o Fernando Henrique virou pai do Real, mas na verdade o presidente era o Itamar, né? Ele era ministro da Fazenda do Itamar, né? Bom, agora o único... Posta essa verdade histórica na mesa, continuamos. A única preocupação que eu tenho, e eu acho que é, digamos, é, quando eu imaginei que a Marina, ela ganhou esse espaço maior, e, né, não se criou, era que a questão ambiental, ela ia entrar como uma temática extremamente relevante. Era isso que eu imaginava, eu imaginei. Ok, já foi o FH, né, segurou a questão, né, econômica. Tábula rasa, a questão econômica, ninguém mais discute, só adequa. Segundo, entrou o Lula, Dilma, questão social, está mantida. Eu pensei, agora é o novo passo, agora é a questão ambiental que vai ser amarrada, vai virar referência, né, não vai sair mais código florestal como saiu, e a partir de agora a gente vai ter um passo inovador, né, protocolo de Quioto, pós-Quioto, vários fatores que, né, iam amarrar isso. Bem, agora com o Beto Albuquerque de vice vai ser difícil, né? O homem da Monsanto, cara. Fala. Pois é, é justamente por isso que eu tava criticando a Marina. Vejam bem, eu não tô nem entrando no mérito de... Não tá declarando voto. Não tô declarando voto, agora eu tenho minha posição, até porque todos nós aqui temos que ter, né? Somos grandes políticos, se há uma semana da eleição não tivermos voto decidido, é bem preocupante. Mas... política tá muito ruim. Eu quero sentar no restaurante, pede o cardápio e fica numa dúvida. Isso. Mas é. Agora, por favor, não me perguntem para quem que eu vou votar para governo do estado. Porque aí. Mas não é uma questão de dizer se é bom ou ruim o maior peso do estado, como que é a Dilma, como que é o PT, maior peso para a iniciativa privada, como que é o Aécio Neves, o PSDB. A minha crítica à Marina, fundamental, por mais que nós sabemos algumas posições, né, ela tem uma posição até mais radical que o Aécio, por exemplo, sobre o Banco Central Independente, sobre uma política externa alinhada com as grandes potências do Norte, né? As poucas coisas que conseguem aparecer, né, de preferência programática, porque em geral é um discurso muito contraditório. E isso é o que mais me incomoda, esse discurso contraditório que é para agradar a todos. Quem é o eleitor da Marina? É um eleitor confuso. Ele pega um eleitorado extremamente reacionário com um eleitorado extremamente progressista, que quer uma mudança profunda no funcionamento da política, com um eleitorado ambientalista. O jeito dela conseguir juntar eleitorados muito diferentes, até antagônicos, é não ser clara e ser contraditória. Então ela tem uma discussão de nova política contra velha política. O que é nova política? Assim, ela se coloca como defensora da nova política. Vejam bem, ela fazia parte justamente do PT, um partido que ela critica. Depois ela se lançou por outro partido, pelo PV. Ela não conseguiu controlar o PV. Teve disputa interna, ela saiu, tentou criar o próprio partido dela para ela poder ser candidata. Que não era o Rede. Partido, era uma rede. Já dá uma ideia de uma coisa heterogênea, uma rede. Mas a ideia dela de rede é justamente essa, para poder capitanear, né, o apoio das pessoas que se dizem não representadas por partido. Então ela criou um partido para pegar o voto dos que sem partido. Né? Essa era a ideia. Ela não consegue, aí entra num partido extremamente tradicional e consolidado, o PSB, para ser candidata. E faz aliança, obviamente, com várias figuras mais do que estabelecidas na política. Então, que nova política é essa? É muito discurso e pouca posição política. Isso é uma coisa que me incomoda. É fundamental que as posições dos candidatos estejam claras sobre as várias questões e que tenha uma discussão programática. Por que que eu defendo isso? Por que minha prioridade é essa? Como eu pretendo atingir esse objetivo? E ela foge disso. Então, o que eu acho muito curioso, hoje nós temos essa situação, a gente tinha discussão, as as pesquisas eleitorais, vendo quem ganharia um segundo turno. A Marina estava ganhando da Dilma inicialmente nas projeções, agora começa a ter uma virada, mas a verdade é que no segundo turno muda tudo. Nós temos, as duas candidatas vão ter o mesmo tempo. Aí as pessoas imaginam, bom, vai ser bom para Marina, né? Ela vai ter mais tempo, imagina, se ela está assim com esse tempo, eu acho que vai ser pior. Porque ela não tem como tanto aí tempo não ter posição. O vazio, né? Quanto mais ela tiver que ser, quanto mais ela se posiciona, mais ela perde voto. Por quê? Porque ela tem um eleitorado extremamente heterogêneo. Se ela se manifesta sobre alguma questão, ela ganha, ela assegura o voto de uma parte do seu eleitorado e perde outra parte que vai falar, mas é isso que ela defende? O que, que tu acha, Félix? Não, eu ia fazer complementar, mas ele acabou de falar o que eu ia falar. Eu acho que é exatamente isso, concordo em gênero e número. Ou seja, ao negar a política e tentar fazer, né, se lançar acima do espectro político, ela, na verdade, a estratégia era arrancar votos de parcelas muito heterogêneas da população, né? Assim, evangélicos, gente de business, né? O pessoal que é antipolítica, o pessoal que é ambientalista. Obviamente que quem é ambientalista, veja bem, os ambientalistas, os jovens da antipolítica, tal, foram para as ruas, esse pessoal geralmente tem valores progressistas, não é verdade? Aí a Marina, por outro lado, é contra a criminalização da homofobia e a questão do aborto também é problemática para ela, porque ela é evangélica. Ou seja, é muito contraditório. Células-tronco, que é uma coisa que não tem a ver direto, mas eu vi o Veríssimo domingo passado no Globo, o Veríssimo disse, olha, eu já discordo a partir desse princípio aí, ela é contra a pesquisa com célula-tronco, que é uma coisa que me interessa como pessoa. Quer dizer, então você vê que a discussão chega a um nível. Exato, mas e aí o que acontece? Ela começa, ela ganha, cresce, não sei o que, quando ainda a gente está suficientemente longe do pleito, do momento da decisão, que as pessoas não levam as contradições ao extremo. Mas na hora de escolher, você precisa falar, não, exatamente o que significa, qual é a posição dela. E ela não consegue. Ela não consegue dizer. Ou seja, a política vai ganhar. A política está derrotando a Marina. Ela quis se afirmar como antipolítica, mas não, a eleição é política, e a política retorna. É o exercício, né? É o principal exercício da retórica política. Diga. É uma coisa que me preocupa também, é o seguinte, a própria mídia trabalha isso, né? Os debates trabalham essa ideia de que, né, quais são os valores, quais são os pontos, né, que a gente já levantou aqui. Algumas coisas que eu acho que faltam, né? Eu acho que o candidato que, né, se algum bom candidato estiver me ouvindo, né, que ele assuma isso para si. Define o que, que um presidente faz. Porque o presidente não necessariamente precisa ter opinião para isso tudo. Quem tem que decidir isso é o Congresso. Quem tem que decidir se vai ter lei a favor das células-tronco ou não é o Congresso. Não é o presidente, é um administrador. Ninguém ainda atentou a esse ponto. Administrador, como é que você vai administrar isso? Eu não coloco um advogado para fazer administração. Eu não coloco um médico para fazer administração. Eu coloco um gestor para fazer gestão. Então, o presidente, ele é um gestor. Tem temas, isso me preocupa muito, que entra algumas vezes alguns temas totalmente, né? Essa questão da homofobia ou não, compete ao presidente discutir isso? Compete. Aliás, em que país do mundo que você tem uma campanha presidencial com essa relevância para esse tema, não é? Quer dizer, a questão da homofobia, a questão da liberdade de culto, são questões que parecem que estão no dia a dia do brasileiro, que estão... E é o retorno à ideia do super-homem. O presidente, ele não é um ditador. Ele não vai baixar um decreto-lei falando, olha, agora não cabe mais. E mesmo que baixe o decreto-lei. Cabe. Mesmo que ele baixe o decreto-lei proibindo... A grande questão é, cadê o debate? Agora nós estamos muito centrados em cima do negócio de candidato a presidente. Eu queria também abrir um pouco o leque, porque nós temos eleições proporcionais, essas eleições são importantíssimas, você, João Rodrigues, acabou de dizer isso, né? O que é a competência legislativa, essa coisa. E você vê, eu vejo, tem um candidato, que é até relativamente conhecido nacionalmente, mas é candidato aqui no Rio de Janeiro, que está defendendo o Código de Defesa do Eleitor. A criação do Código de Defesa do Eleitor. Eu fico imaginando o que será que virá no Código de Defesa do Eleitor, e se nós teremos o PROCON do eleitor depois, e se depois teremos também o Tribunal de Pequenas Causas do Eleitor, causas eleitorais, né? Quer dizer, não, eu votei no fulano, ele disse que ia fazer isso, não fez. como é que vai ser? Quer dizer, esse nível de discussão política, esse nível do exercício máximo, que é o voto, que a gente ainda vê no Brasil como uma obrigação, e ele, na verdade, é um dever de cidadania, é legal, é um direito do cidadão, ele devia defender esse direito, né? E vez, pô, cara, tem que ir lá, eu não vou poder beber, é domingo. Entendeu? Quer dizer, que coisa mais absurda, né? Como é que a gente... Aí vem o cara candidato a deputado com o Código de Defesa do Eleitor. Como é que vocês veem isso aí? Não, eu acho o seguinte, mais do que a questão está discutindo, né? Está falando do presidente como super-homem, a verdade é que, pior ainda, é com frequência o deputado se apresentar como super-homem, né? Porque o deputado é que não tem poder mesmo. No Congresso, o funcionamento do Congresso é extremamente centralizado nos partidos políticos, tá? Os deputados propõem muito pouca coisa. O governo, o executivo, faz 85% das leis no país. A iniciativa legislativa é aprovada no Congresso, obviamente. Mas é iniciada no executivo. Mas é negociada no Congresso. É negociada no Congresso, obviamente. Sim, negociado, mas é negociado nessa ampla base. Claro, não é? Mas, quer dizer, mas representa a sociedade. Pois é, e assim mesmo, muita coisa que é negociada quando chega lá não vai, não anda, porque é dinâmico o processo. Sim, claro. Mas então, qual é o meu ponto aqui? Meu ponto aqui é que o parlamentar individual, o deputado individual, ele não tem tanto poder assim. As pessoas deveriam se preocupar muito com qual é o partido do seu candidato, o que não acontece. Até porque o TSE não faz o favor de jamais explicar para as pessoas como funciona o sistema eleitoral em que elas votam, né? Eu nunca vi uma propaganda. É tanta campanha, ficha limpa, captar digital do eleitor, não vá à praia, vá votar. É um monte de campanha boba. A torta de banana podre é demais, né, cara? Aquela torta de banana. Tem uma torta de banana que a mulher prepara para a família. Você escolhe o que, você quer. Aí tem as bananas. Na feira ela pega a banana podre. Aí leva a banana, você que escolheu a banana podre, e depois vai fazer uma torta para fazer. Então é um monte de campanha boba e jamais explicaram para a população como funciona o sistema eleitoral. Cosmética, né? Então as pessoas votam no indivíduo, não ligam para qual partido dele e acham que os mais votados vão entrar. E não é assim. O quociente eleitoral. Na verdade, é o contrário. Mas isso aí tudo, olha, é reforma política. Sem reforma não, política, não é reforma não política. Isso, eu estou falando de como está hoje. Não é reforma política. Não, eu sei, isso é esclarecimento. Mas é mais do que isso. Como está hoje... os partidos funcionam organizados no Congresso. Os deputados votam de acordo com o que o seu partido orienta. Então isso gera um motivo forte para as pessoas votarem pensando no partido. É. Para além disso, no sistema eleitoral, como é hoje o proporcional de lista aberta... Com coligação... Até sem coligação. A questão é, você vota, você junta todos os votos do partido ou da coligação, claro. Então você vê qual é o percentual de deputados que cada partido vai ter. E então os mais votados do partido da coligação ocupam essas cadeiras que foram conquistadas por todo o partido da coligação. Então não são os mais votados. É por isso que acontece às vezes, e não está errado, as pessoas acham, carona, não sei o que. Não. O funcionamento é partidário. É por isso que o Tiririca trouxe com ele quatro. Exatamente, não é por isso que o Tiririca trouxe o jogador. O Protógenes, né? Foi eleito pelo Tiririca. Isso. O Clodovil elegeu também, gente, claro, com ele. O Enéas fez uma bancada do Prona. Exatamente. Uma bancada do Prona. Teve gente com 100 votos. Né? Teve. Mas o Enéas, e não foi o Enéas, foi o Prona. Foi o Prona. Ah, a pessoa fala, mas eu votei numa pessoa. O problema é dela, porque ela não sabe que funciona de forma partidária. Funciona, sim. É assim que o funciona. O Jean Willis, que está disputando. Ele teve 1 milhão e meio. Foi assim, né? Foi, ele pegou. Ele foi com o Chico Alencar. Foi com o Chico Alencar. Agora é errado. E agora está puxando, gente. E é errado isso? Não, o pessoal teve de jeito. Não, isso é o sistema. O sistema está montado assim. Foi montado pela ditadura, em 70. Não. É quociente eleitoral, para eles manterem, para eles conseguirem a maioria do Nordeste. A arena não, isso aí é diferente. Isso aí é o que a ditadura fez. Foi uma desproporção entre os estados. Tem estados que são sobre-representados, outros são subrepresentados. Né? Ah, não, tá certo, porque as coligações é que estabelecem o quociente, na verdade. Não, o quociente depende da quantidade de eleitores, e da quantidade de deputados, exatamente. Entra aí, já é o segundo passo. Eu sou um defensor do sistema proporcional, tá? Eu acho que os partidos são fundamentais para a política e é mais do que justo que eles tenham o peso no Congresso que a população dá de apoio para eles. Isso é certo. A questão é as pessoas saberem que o cálculo é esse e as pessoas pensarem no partido, porque os partidos defendem políticas diferentes, eles vão votar de acordo com o que eles defendem no Congresso, tá? E o próprio cálculo leva eles em consideração. As pessoas não sabem porque o TSE não explica, nem no colégio. É legal esse negócio também da fidelidade, né? Lembra da fidelidade partidária? Que o fato de que o sujeito é eleito, ele faz parte do partido, aí a liderança do partido orienta o voto assim ou libera. Quer dizer, na verdade, orienta o voto sim ou libera. Você vota de acordo com a sua consciência. Então, você não tem também uma orientação clara de partido. O partido não tem um poder assim tão forte sobre a sua bancada. Mas os estudos mostram que os parlamentares brasileiros votam bem, de uma maneira bem disciplinada, até. Sim, mas você vê que existem as traições que derrubam o governo, que é o principal interessado nas matérias que estão tramitando no Congresso. É ele o autor da maior parte das matérias, né? Quando não vão para medida provisória. A única coisa nesse sistema que eu acho, no sistema representativo brasileiro, que poderia ser melhorado, a principal coisa, é essa questão da coligação. A coligação eu acho bem ruim, porque, na verdade, os partidos diferentes se juntam e aí, na hora de distribuir as cadeiras, você soma os votos de todos os partidos daquela coligação e classifica os deputados dentro da coligação. Então, os partidos perdem um pouco a cara, porque o eleitor, às vezes, vota no partido X, que tem uma cara, e o voto acaba elegendo um outro candidato. De outro lado, né? A gente devia fazer por partido, da maneira como o Guilherme falou, ou seja, o partido recebe os votos e aí você classifica, distribui essas cadeiras para os partidos e os melhores classificados em cada partido, né? Mas aí é mais ou menos, é o primeiro passo para você chegar na lista, né? Não, é diferente, mas eu digo, mas é um primeiro passo, o partido... Deixa eu falar uma coisa aqui, eu acho que, eu concordo totalmente com o João Férez, eu sou um defensor do sistema proporcional e contra as coligações entre partidos para eleições proporcionais, para majoritária da história, tá? É só apoio, não interfere, tá? Para a coligação proporcional, que faz essa confusão que o João Ferreira muito bem apontou. O sistema de lista fechada e lista aberta, as pessoas tratam como se fossem as coisas mais diferentes do mundo. Elas são sistemas muito parecidos, são variações do mesmo sistema. A diferença é que o eleitor se manifesta sobre o candidato individual que ele quer naquele partido, tá? Então, os mais votados do partido ocupam as cadeiras conquistadas pelo partido. Na lista fechada, o partido decide previamente quem vai entrar de acordo com o número de deputados que ele conseguir. E aí o eleitorado só se manifesta sobre o partido. E vota no partido e aí vê quantas cadeiras o partido vai ter e o partido definiu quem ocupa essas cadeiras, tá? Eu acho o seguinte, é importante também, pensando numa reforma política, como você está falando, fortalecer mais o partido em relação ao que a gente tem hoje. Isso eu concordo. Eu acho que tem diferentes formas de fazer isso. Uma é adoção da lista fechada, como você falou. Acho que é possível você fazer ajustes na lista aberta também. O sistema que a OAB propôs, por exemplo, que ela chama de 2 turnos, a verdade é que é um ajuste na lista aberta. Ninguém chama atenção para isso, mas é. O que é lista aberta? Você vota no partido e os mais votados do partido ocupam as cadeiras. O que a OAB propõe? Que isso seja feito em 2 momentos. Primeiro você vota só no partido e depois você se manifesta sobre quem são Quem você quer que entre nas cadeiras desse partido. Ou seja, é uma lista aberta dividida em 2 momentos. O que eu acho que é saudável, quando então se manifestaria claramente sobre um partido. Eu acho que todo exercício de voto é saudável nesse momento que a gente vive. Vocês não acham, não? Quer dizer, nesse exercício da democracia, o que você acha? Para encerrar, né? Para encerrar a conversa aqui, eu vou deixar o João Ricardo Rodrigues Viegas. O que você acha? Eu acho, complementando até o que o Guilherme levantou, que é um ponto importantíssimo, né? Se você faz essa proposta de lista aberta, você cria a preocupação ao eleitor de entender o partido. Porque hoje ele tem a preocupação de entender o candidato. O cara que pede voto. O cara que pede voto. Se você entender o partido, daqui a pouco você fala, pô, não, mas se o partido ele se torna, né, o grande ator do processo, o candidato é indiferente. E aí você perde. Só que um problema é que a nossa história ela é amarrada no individualismo, num personalismo. E, né, digamos, desde o antigo modelo, você tem essa manutenção. Desde a República Velha. Desde a República Velha. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos com o João Félix Júnior, João Ricardo Rodrigues Viegas e o Guilherme Simões. E amanhã a gente volta mais uma vez. Guilherme Simões Reis, mais uma vez com o tema sobre eleições 2014. Até lá, um bom dia para vocês. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.